O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Hoje eu queria começar o nosso programa Stop à Destruição do Mundo com um comentário que pode animar um pouquinho a nossa equipe e também muito aos seguidores das ideias de Kep pelo mundo afora. Dr. Kep escreveu um livro muito impactante, muito importante, que pode ter sido talvez uma das causas, aliás, temos muitas causas, né? Muitos livros importantes e impactantes que irritaram muito as pessoas do poder explorador da humanidade. Mas um livro que se chama A Libertação dos Povos, A Patologia do Poder. Esse livro ele escreveu em Nova York, em 1986. Foi um livro, assim, pioneiro, a primeira análise da psicopatologia e a sociopatologia do poder, né, que domina a humanidade já nesta última metade de século, no último século, poder-se dizer, mas principalmente da segunda metade do século XX em diante. Bom, nós traduzimos esse livro para algumas línguas e ele foi publicado na França e teve muito sucesso lá, porque o francês é muito interessado em questões sociais, né? Aliás, a Revolução Francesa, o Iluminismo, foi fonte de inspiração para todos os outros povos, todas as outras nações. As repúblicas vieram daí e direitos humanos nasceram lá. Então, tudo quanto é evolução social, o berço ideal é a França. E Dr. Kep trabalhou 7 anos lá, e nós tínhamos um jornal semelhante ao jornal Stop do Brasil, lá se chamava Savoir, c'est pouvoir, saber é poder. E esse jornal veiculou muitas das ideias de Kep sobre a sociopatologia e a socioterapia, e a questão da patologia dos poderes, assim, do poder econômico, do poder financeiro, do poder político, do poder institucional, do poder patológico, esteja ele onde estiver, fazendo mal ao ser humano, destruindo a civilização, escravizando as pessoas. Então, esse livro foi muito bem acolhido pela França. Jornalistas, escritores, direitos humanos, tudo mais. Bom, hoje eu li aqui uma notícia sobre um senhor francês que teve contato certamente conosco. Aqui não tenho a listagem dos nossos contatos mais próximos, mas o Stéphane Hessel, que fez parte da resistência da Segunda Guerra Mundial e sobreviveu a um campo de concentração. Ele tem 93 anos e é um novíssimo sucesso editorial da Europa. E o que ele fez? Ele escreveu um livrinho, não mais do que umas 30 páginas, para a juventude do mundo, justamente colocando em termos práticos e atuais os ideais da libertação dos povos. A convocação que o Dr. Kep fez nesse livro para jovens, estudantes, donas de casa, operários, professores, até políticos, né? Todos aqueles interessados em transformar a Terra num local mais humano, mais digno da nossa natureza, né? Mais justo, mais saudável, mais feliz, mais próspero, e que onde houvesse a libertação do ser humano, a libertação dos povos. Então, esse livro, esses ideais, essa convocação, esse senhor fez de uma forma compactada, mas endereçado, assim, visando a juventude, e se tornou um best-seller. E já vendeu 1.400.000 exemplares, em português. Mas ele não é só sucesso aí. Ele é sucesso na França, na Itália, na Alemanha, na Espanha, em muitos outros países. E este mês ele alcança o mercado anglo-americano. Saiu um seu livro na Inglaterra. Só que aqui no Brasil, a gente já sabe que algumas pessoas não vão gostar desse livro. E eu li aqui que Fernando Henrique Cardoso fez um comentário pejorativo a respeito dessa obra, dizendo muito simplista. Bom, a gente já conhece os livros do senhor Fernando Henrique Cardoso, que é um sociólogo. sabe quais são os ideais dele. E pelo que indica a trajetória política dele, ele está mais interessado em trabalhar justamente pelos poderes econômicos e financeiros do mundo do que exatamente pelos povos, pela libertação dos povos. Mas o que tem isso a ver com o nosso programa de hoje? A influência formidável que Kepp exerce no mundo, não só no Brasil, mas na Europa e no resto do mundo. E essa influência, muitas vezes, a gente não tem assim dados contábeis, né? Para saber quantas pessoas, quantas cabeças já se mudaram, já melhoraram, já se conscientizaram, já estão se libertando com as suas ideias. E esse senhor, de 93 anos, Stéphane Hessel, escreveu Indignai-vos, Indignez-vous, né? E vai lançar logo, logo, logo uma outra ediçãozinha escrita Engagez-vous, quer dizer, engajem-se, engajai-vos, né? Para as pessoas então tomarem atitude. E os jovens drogados que a gente achou que estavam mortinhos estão ressuscitando. Não só os drogados, como os jovens que ainda não se deixaram corromper, né? Estão se levantando e nós vamos ver muita coisa bonita acontecendo. E 2012, todo mundo espera, uma nova civilização pode estar despontando por aí. Muito bacana. Uma civilização espiritualista, uma civilização liberada, liberta dessas escravidões da psicopatologia e da sociopatologia. Dr. Kepp, o senhor é um grande pioneiro. Como dizia a Ângela Pascoal, do CROM, que inclusive já teve nas televisões, nas rádios, ela faz muita pesquisa a respeito da ufologia, ela dizia sempre para o Dr. Kepp: Dr. Kepp, o senhor é um ponta de lança. O senhor vai abrindo picadas, o senhor vai fazendo trabalho difícil e todos vão atrás do senhor seguindo esse caminho. Bom, é bom que esse francês não more nos Estados Unidos, Não, né? ele mora na França. Por isso que ele está. Ele já passou, ele fez parte da resistência na Segunda Guerra e sobreviveu a um campo de concentração já, né? Aconteceu isso, É, bacana. então, veja só o que eu escrevi nesse livro, que hoje fico até arrepiado. É verdade. A finalidade deste livro é tentar conscientizar o povo de que ele é dominado por indivíduos doentes, paranoicos, covardes, corruptos. Estamos no momento certo de nos libertarmos dos demônios que nos oprimem. Eu próprio fico assustado com o que eu escrevi no passado. O que o Ortiz acha, por exemplo, desse livro? Nossa, esse livro é incrível, porque logo na capa, né, o senhor põe assim, e é verdade, que é o que está acontecendo hoje, que esse livro é o primeiro estudo da patologia dos indivíduos com poder. Aí o senhor fala, indivíduos doentes mentais que estão levando a civilização para a destruição. E se nós não os brecarmos imediatamente, assistiremos ao desmoronamento. Então, a necessidade de serem brecados, né? Essas pessoas, porque todo mundo é doente, mas a pessoa que está no poder, ela extravasa a doença dela e ela precisa ser detida, senão ela destrói mesmo. É, a gente não fala tanto do poder aqui do Brasil, né? Da América Latina, aqui das Américas, né? Com exceção dos Estados Unidos. Quer dizer, os poderosos daqui não têm força para nada, né? Não, inclusive, Dr. Kepp, por exemplo, o senhor no Psicanálise da Sociedade mostra, né, que, e mesmo nesse livro, que as melhores pessoas para dirigirem a sociedade, para a administração, tem que ser os políticos mesmo, né? Porque são pessoas que estão intermediárias entre Só que o esses povo. políticos, como ele cita, são os únicos que poderão fazer alguma coisa, na medida que eles estão sendo corrompidos e amordaçados pelo poder econômico financeiro. Mas essa consciência o povo precisa ter para fazer com que os políticos exerçam sua devida função. Eu acho que não existe nenhum país no mundo como o Brasil que é lavada tanta roupa suja de políticos nas mídias como aqui. Isso, de um lado, é bom sinal. É sinal que a consciência da patologia aqui não é tão reprimida, tão censurada. Aqui o brasileiro não idealiza o seu governo como acontece em outras nações. Aqui o povo tem muito conhecimento do que acontece nas camadas de corrupção de todos os lados. Isso é muito bom. Doutora Cláudia, eu acho que essa consciência foi tão boa assim que o Brasil está com, acho que, a democracia mais sólida atualmente, apontada no mundo. Inclusive conseguiu eleger um operário, né? E lá nos Estados Unidos eles elegeram lá um sujeito com nome árabe e tal, tudo planejado, né? Para dizer que tem democracia, mas eles não têm mais, eles já perderam. A senhora não sabe, nós mandamos o livro Pathology of Power, né? O Patologia do Poder, para todos os senadores, para todos os prefeitos. Inclusive, para Obama, que morava lá no nosso bairro, onde tinha a nossa clínica, no Harlem. Nossa clínica não era no Harlem, mas nós trabalhávamos também no Harlem. E o Obama tinha um escritório dele na rua da nossa clínica. Ele morava ali, na rua 96 ou 94. Era a residência dele. E nós tivemos contato com ele. Sim, nós demos esse livro, Liberation of the People, Pathology of Power, em mãos ao Obama. Nos anos 80, no início dos anos 80. Daí ele fez a promoção política dele com grande sucesso. Depois que ele pegou o poder, né? Adiós. Então aqui, veja o que eu escrevi na página 50. Vamos dizer que existe um complô organizado entre a, veja bem, o senhor que é da mídia, entre a imprensa, rádio e televisão, os meios de informação em geral, com os indivíduos que estão no poder, porque a finalidade dos dois é a mesma, o domínio do povo para eles. Posso falar mais uma coisinha? Pode falar bastante. Naquele fórum Stop a Destruição do Mundo, eu fiz uma palestra sobre a mídia. E a palestra eu usei só textos desse livro do senhor, naquele capítulo que o senhor fala da mídia no poder. Então, porque eu, como eu falei na época, foi a melhor análise que eu já vi feita sobre a mídia. Que o senhor mostra que a mídia, mesmo que tenha liberdade política de imprensa, ela não exerce essa liberdade porque é dominada pelos poderosos da economia. Então, ela não tem liberdade. Não tem. Agora, o senhor fala aqui também, doutor Kepp, que o povo nunca tem voz ativa. Primeiro porque ele prefere ficar na dependência psicossocial. E segundo, porque eles acreditam mais em seus chefes do que em si mesmos. Então, essa inversão, essa alienação, ainda permanece em muitos locais. Mas esse desvendar da patologia, como está havendo no Brasil e em outros locais, inclusive da patologia terrível dos bancos e dos banqueiros, está fazendo com que o povo comece a perder a ilusão que ele fazia dos poderosos. Isso era muito doentio. Isso que sempre deu força a eles. E carta branca, para eles fazerem os desmandos, né? Então, aqui, Dr. Kepp fala num problema meio sério, né? Que o motivo fundamental dessa atitude é o problema da inveja. Porque quando ela não é conscientizada, a pessoa valoriza mais o que é do outro e, por causa do ódio que sente, permanece em uma atitude de dependência, esquecendo os próprios valores. Então, cada cidadão inveja a corrupção dos poderosos e gostaria de estar lá. Nós temos aqui o Dr. Geraldo. Na Colômbia, Dr. Geraldo, também tem esse problema do poder? Ou o país é livre lá dos Estados Unidos? Como é que é? Nada de livre, Dr. Kepp. Colômbia tem uma dependência praticamente total dos Estados Unidos. E no solo colombiano temos 7 bases militares do governo dos Estados Unidos. Ou seja, que praticamente é uma colônia do governo dos Estados Unidos. Mas queria mencionar uma coisa, Dr. Kepp, com esta questão que o senhor está mencionando deste livro A Libertação dos Povos, a Patologia de Poder. E o senhor mencionava como existe um complot contra o povo, entre os poderosos e certas coisas. Eu lembro agora, por exemplo, o complot da mídia, os poderosos, as companhias farmacêuticas, para promocionar uma coisa absurda, Dr. Kepp, que é isto de los check-ups anuais, que eles inventaram recentemente, onde as pessoas cada ano fazem muitos testes de laboratório e Luego, todas aquellas cosas que estén desequilibradas van a precisar un medicamento para aumentar o para disminuir. Es una cosa, los check-ups anuales es una cosa completamente corrupta. Cuando yo estudié medicina, doctor Kepe, que ainda había un poco de filosofía, los testes no se hacían sino cuando la persona estaba doente. No se era antiético. Então agora a doutora Márcia vai falar sobre essa questão, né? Então, olha, no seu livro Metafísica Trilógica, volume 3, o senhor faz uma denúncia assim, né, das sociedades secretas, né, que tem a ver com essa questão de escravidão, né, do povo. Então o senhor fala assim, que a própria difusão e promoção da ciência atual é realizada por essa sociedade, né, a trilateral, com finalidade secreta, que domina atualmente a humanidade, constrangendo os cientistas a seguir sua orientação, com a finalidade de ocasionar cada vez maior lucro a ela. Os pesquisadores são obrigados a estudar e desenvolver o que ela quer. As descobertas que trariam o verdadeiro desenvolvimento ficam encerradas em seus cofres, para que tal situação não se modifique e o povo fique alheio aos seus benefícios. Então, eles querem, né, que o povo fique doente mesmo, né? Olha os lucros, né? E a doutora Selma, o que, que acha? Ai, doutor Kepp, eu vi uma pesquisa aqui interessante essa semana, e que é uma questão do uso de medicamentos. Esses antidepressivos e este que cortam o apetite, que tem sido assim muito banalizado entre jovens nessa faixa etária dos 20 anos. E diz que as redes sociais, eles trocam informações como se eles trocassem receitas de culinária, né? Quer dizer, é um assunto muito sério acontecendo. E eles chamam do efeito zumbi, que é um efeito colateral, né? Esses medicamentos causam euforia, apatia, perda da capacidade crítica e sensação de irrealidade. E causa um efeito zumbi nas pessoas, que eles estão vendo que é um conformismo, uma apatia em relação aos problemas políticos, de trânsito, enchente, violência, qualquer problema de mundo. E o que eu estou achando interessante é que isso hoje em dia a gente pode ler na mídia, é algo que está sendo denunciado, e me lembrou muito assim o livro da doutora Cláudia, que ela estava mencionando aqui, o Libertação dos Povos, e eu lembrei do Multinacional Americana das Drogas, lançado há 20 anos atrás, né, na década de 90, na França, quando a senhora já mostrava que o uso das drogas lícitas ou ilícitas, né, sejam as proibidas ou não, com esse objetivo justamente de deixar o povo, os jovens especialmente, zumbi, para que eles não reajam a nada. Então veja o depoimento de uma pessoa que fala que toma esses medicamentos. Um jovem. Eu saía da cama e sentia uma coisa paranormal, como se não fosse eu. Era outra pessoa me controlando e eu assistindo a cena sem controle. O remédio fazia eu me sentir assim, como um zumbi. E esse é o objetivo dos poderes, né, doutora Cláudia, de fazer o jovem um zumbi. Sabe que saiu uma notícia, Selma, dizendo que quem tem uma admiração pela Apple, por esses joguinhos e internet, fizeram uma análise no cérebro desses indivíduos e é a mesma situação neuronal dos fanáticos religiosos. Todas as pessoas que pertencem a igrejas de uma forma fanática, seguidores fanáticos, são também esses que seguem esses, a internet, jogos de computador, que eles têm o cérebro funcionando do mesmo jeito, com a mesma reação. Então vamos agora ouvir o que a Luciara fala a respeito de toda essa questão. Então, sobre isso, doutor Kepp, o senhor falou uma vez numa entrevista num programa de TV lá em Monte Verde, o senhor disse assim, que quando se uma sociedade entra num extremismo muito grande, na época o senhor deu o exemplo da França. O senhor falou que a França, na Idade Média, era um país muito religioso, muito ligado à espiritualidade, e que depois passou, num segundo momento, para um ateísmo muito forte. E que a tendência de quando uma sociedade entra nos extremismos é entrar no equilíbrio. Então, eu estava pensando em tudo isso que o senhor falou e que a doutora Cláudia falou agora, e os outros, e eu pensei também nessa questão de que agora talvez seja um momento em que a gente esteja passando, a sociedade, de se entrar no equilíbrio com o trabalho do senhor. Porque agora, os jovens, falando um pouco mais dessa área, né, que eu lido da educação, o jovem já foi tão sufocado com drogas, com poder, com internet, com, aliás, não só os jovens, mas todos, né? Que agora eu acho que está, com até esse francês que a doutora Cláudia colocou, de que isso está se tornando assim, está vindo uma contra-reação de todo esse sufoco que está sendo feito com a população. Então está nascendo aí, como aqueles, nos americanos a gente falava dos sleeping tigers, né? Aqueles tigres que estão dormindo e que uma hora vai levantar. Então, eu tenho uma ideia de que essas ideias do senhor, já plantadas há tantos anos, que isso vai começar rapidamente, já está tendo um florescimento assim, muito forte, que isso já assim, renasce muito forte. Como a Bela Adormecida, né? É. A humanidade que teve um tempo enorme de 100 anos de total sono zumbi, e que agora estaria, então, na era de despertar, despertar da consciência. Então, vamos ouvir agora a Aninha Sueca, né? Aninha Lindqvist, professora da unidade Millennium Moema. É uma das professoras mais queridas da Millennium. Não, eu estava pensando sobre essa questão que a Selma comentou, né, sobre os remédios, né, os efeitos dos remédios. Eu acho interessante também que as pessoas vão atrás disso. Muitas vezes lá na escola nós falamos sobre análise, que ah, você pode curar sem remédio, mas a pessoa vai atrás. Essa semana tinha uma aluna lá, ela tomou muitos remédios e fez uma operação de esôfago. E ela não consegue mais comer, ela está emagrecendo. Uns 15 quilos ela já emagreceu, e quando fala sobre ela, sobre o tratamento psíquico, ela não quer. Então parece que essa questão do inconsciente, né, que a pessoa busca isso para ela. Que o Dr. Kepp escreve aqui nesse livro, O Reino Divino, que o ser humano não é o que vê, mas é o que não vê. O que prova a ideia freudiana de haver uma vida oculta muito mais poderosa do que a evidente. Então, menina, está fazendo uma boa ponte, uma relação. Por que que fazer psicanálise, a pessoa se conhecer, conhecer aquilo que está oculto para ela, dela mesma? Por que que isso é essencial para ela se libertar dos problemas sociais, da loucura dos outros, da loucura do poderoso, saber se defender numa sociedade tão agressiva? Então, para a pessoa poder se defender e viver e sobreviver numa sociedade tão desequilibrada como está a nossa, é essencial que ela se conheça. Agora, esse autoconhecimento não é uma coisa só racional. É algo muito mais sério, muito mais profundo e muito mais libertador. Porque ele lida, né, esse processo analítico trilógico, lida com as camadas mais profundas do nosso ser, que estão ali dormentes, né? Que estão assim amordaçadas, que se de um lado nós não vemos a nossa inveja direito, a nosso narcisismo, a nossa megalomania, os nossos defeitos, atrás disso é que está a nossa grande riqueza, que é um ser humano que está adormecido, que está uma civilização semi-morta, e que sem essa conscientização da patologia, que é o impedimento ao bem, porque o que é patologia? Uma sabotagem que todo mundo está fazendo ao bem próprio e alheio. Então, enquanto isso não for conscientizado, como nós vamos poder deixar florescer o bem para a humanidade? A libertação do bem, né? Que a gente vem aprisionando por um problema de inveja, de arrogância, inconscientizados. Então, gostaria de encorajá-los a visitarem o nosso site. Temos vários... um portal, né? Temos vários sites com muitas atividades para você, libertador em todos os sentidos, que se chama www.trilogia.ws, é o nosso site, WS no final. E o nosso telefone é 3032-3616, aqui no Shopping Center Eldorado, na Avenida Rebouças. 3032-3616. E contamos também com a adesão de vocês nas nossas escolas de línguas Millennium, que são escolas terapêuticas, nos nossos programas de televisão, todos os dias no ao ar, que vocês podem se informar melhor nesse número de telefone ou no nosso site, e também os nossos livros, né, que são importantíssimos. Bom, temos aí uma gama incrível de instrumentos terapêuticos para você e para sua família. 3032-3616, Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Trilogia WS. Até a próxima semana.